solo Salvador, uma X-Ray India, informe, né, o término de reboque aqui na remota 14, muito obrigado. Ok, India, obrigado, bom dia. aqui Gillette Tango informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 01. Grato, bom dia. Ok, Tango, obrigado, bom dia.